Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós regressamos ao lado negro da força. Para dominar o mundo, estamos juntos! Se é para dominar o mundo, estamos juntos! Se é para dominar o mundo, estamos juntos! Estamos juntos! Se é para dar barulho, estamos juntos! Estamos juntos! Para fazer barulho, estamos juntos! Estamos juntos, se é para dominar o mundo. Estamos juntos, se for para fazer barulho. Estamos juntos, se é para viver com orgulho. Estamos juntos, a tomar conta do bagulho. Estamos juntos. Estamos juntos, este é para aqueles do primeiro dia. Este é para aqueles com quem eu sorria. Este é para aqueles a quem eu dizia que isto ia ser a minha vida um dia. Ninguém me vê com quem nunca viu e é com saudades de quem já partiu que olho para quem se ri e riu. Porque hoje eu vou de Cascais ao Rio. Vou fazer barulho nessa track, wow, para te poder mostrar que tu consegues, wow. Lutar pelo sonho e fazer cash, então cresce a dominar o mundo com rap, bro. Podem tentar, mas ninguém para. O que nós dissemos já ninguém cala. Palavra é nossa, eu vou levá-la. Quando a rádio não passa, a rua vai traficar. Estamos juntos, se é para dominar o mundo. Estamos juntos, se for para fazer barulho. Estamos juntos, se é para viver com orgulho. Estamos juntos, para tomar conta do bagulho. Estamos juntos. Estamos juntos. E aí, rapaziada, aqui é Marcelo D2, direto do Rio de Janeiro. Saca só, saca só. E juntos somos linha de frente. É que eu vim de alemã, mas vim com a faca no dente. Sabe aquela ideia de dominar o mundo? Juntar rapaziada só pra fazer barulho. Chegou a hora, chapa, entra de sola. Porque quem ficar de fora não vai contar a história. Aí, tô com a família e posso bater no peito. Ando em coca quebrada porque eu tenho respeito. Mas peraí, eles não querem isso. Querem a rapaziada com um revólver na mão. Querem nego babaca e sem nenhum compromisso. Mas pense bem, juntos somos fortes, irmão. Defende sua quebrada, vai. Cabeça levantada, vai. Se é guerra que eles querem, nós estamos lado a lado. Eu trago rosas e adagas e tô sempre preparado. Estamos juntos, se é pra dominar o mundo. Estamos juntos, se for pra fazer barulho. Estamos juntos, se é pra viver com orgulho. Estamos juntos, pra tomar conta do bagulho. Estamos juntos. Estamos juntos, uns vão pensar que isto é sobre nada. Uns vão ouvir de mente fechada, sem entender que isto é a nossa alma presa num beat com sabor a liberdade. Isto é o orgulho em tudo o que eu fiz. Isto é o meu people a viver feliz. Sem tempo nem guita para ficar triste e a fazerem do destino o que ele nunca quis. Tô com o meu people do bem que não deve encarar um cara a cara sem ver nada a ninguém. Morrer sobre da família e andar de cabeça erguida, porque a nossa lei unida jamais será vencida por alguém. Quando começámos éramos loucos, estavam comigo ainda eram poucos. Os verdadeiros eu sei quem são e para os que são. Estamos juntos, se é para dominar o mundo. Estamos juntos, se for para fazer barulho. Estamos juntos, se é para viver com orgulho. Estamos juntos, para tomar conta do bagulho. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. E sim, estamos de regresso no último programa de outubro e desta vez no lado negro da força. Temos connosco Rui Sinel de Cordes, um regresso quase 2 anos depois da primeira vinda aqui ao Conversas de Esquina. Muito obrigado novamente. Nada, por teres... É um prazer estar aqui no momento. Por teres aceitado este convite. Espero bem que não seja cedo para ti. E pergunto-te, o gajo normal precisa do humorista para exorcizar alguns dos seus problemas? Não, isso nunca. Problemas, não. Essa questão de que às vezes se coloca que os humoristas fazem um género de catarse em palco ou que serve para exorcizar algumas coisas que têm dentro deles. Não é o meu caso, eu faço para me rir e para fazer rir. Não levo problemas ou não tenho problemas pessoais que depois me motivam a fazer humor, percebes? Felizmente, pode vir a acontecer. Tentas, de certa maneira, dividir-te em dois, o gajo normal e o gajo que faz humor? Não, pá, isso do gajo normal foi uma coisa agora do I, que eu não percebo onde é que eles vão buscar, porque eu sou extraordinário, não sou nada normal. Estou a brincar. Não, pá, um gajo normal, esse título deve ter surgido um bocado disso, da normalidade que eu dei às respostas que o jornalista do I me fez. Porque eu encaro as coisas com muita naturalidade. Por exemplo, eu vou dizer, fiz agora o Coliseu. E ontem estava a falar sobre isto, ou não sabe, estava a falar sobre isto com a minha namorada, que está aqui hoje comigo. Hoje trouxe a minha namorada, porque há questões que são mais difíceis para mim responder e eu vou passar para ela. E estava a dizer o quê? Estão a ver? Estavas no Coliseu. Estava a dizer o quê? Ah, sim, pá, estava a falar com a Teresa este fim de semana. E pá, pronto, é sempre um marco, e eu sei que é um marco, vai ser um marco para mim, ter metido 2.000 pessoas no Coliseu dos Recreios. Mas eu não senti nada, não sinto nada. Não, é-me indiferente. Tu, no entanto, não fazes quase de propósito, ou de forma inconsciente, passar-te por esse gajo normal, entre aspas, para que as expectativas que se criam sobre ti em público não sejam atingidas? Porque se calhar esperam de ti outro tipo de reação, outro tipo de respostas. Não sei... Por exemplo, nas entrevistas, sou um gajo que não gosto de estar sempre a fazer piadinhas ou estar sempre a tentar ser engraçado. Não tenho muita paciência para isso, nem acho que seja o momento certo para fazer isso. Acho que um humorista não tem que estar sempre a ser engraçado, mas também não tem que ser aquele palerma deprimido que alguns são constantemente. Eu acho que há um bocado de pressão associada ao humor, mas acho que nós somos pessoas perfeitamente normais que escolhemos uma profissão como outras tantas. Já há tantas profissões dentro das artes. Esta é uma delas. E eu tenho um bocado essa característica de... Eu estou sempre a pensar muito à frente. Não muito à frente em termos de anos. Por exemplo, a entrevista que eu dei há 2 anos disse tanta coisa que já não me identifico nada. E mudou tanta coisa na minha vida profissional e pessoal que não vale a pena estarmos a fazer grandes planos nunca. Vale a pena nós... No meu caso, eu faço planos tipo de trabalho há 1 ano. É o que eu faço. Não, mas és uma pessoa que muda com facilidade. Não há um caminho a seguir... Epá, eu não mudo as coisas principais, aquilo que acredito, mas as realidades alteram-se imenso. Pá. O país altera-se imenso, as oportunidades alteram-se, as expectativas, a conjuntura, a forma de fazer as coisas, a comunicação está sempre a alterar-se. A comunicação que eu tinha no meu início de carreira com o público era uma, pá, e a meio mudou para outra, há 2 anos era outra e hoje é outra. As coisas foram surgindo, as redes sociais, a internet, os podcasts, a maneira como o público comunica e pode comunicar com os artistas, neste caso, muda tudo muito rápido. Então não vale a pena estarmos aqui também com certezas absolutas. Por exemplo, eu tenho as minhas certezas absolutas em relação ao meu estilo, ao formato daquilo que faço, ao que quero fazer, ao que acredito que é bom ou não, ou as estratégias de marketing, as estratégias de comunicação, eu tenho isso tudo e altera pouco. Agora, há tanta coisa que... Pá, que muda. Eu estive a ouvir a entrevista que dei há 2 anos, precisamente para ter noção do que é que mudou nestes 2 anos. E já te disse, mudou imensa coisa a minha vida pessoal e profissional, mas mudou muita coisas que eu dizia. Só te vou dar um exemplo. Antigamente, nessa entrevista, falei de país 7 vezes. Utilizei para aí 7 vezes a palavra sonhos. Isso é uma coisa que me passa pela cabeça. Eu não tenho sonhos. Tenho objetivos que cumpro ou não. Mas sonhos são... São palermo e que achas as mudanças com facilidade, até na tua própria personalidade? É pá, sim, eu acho que os burros, só os burros é que não mudam. De opinião ou de estratégia, ou daquilo que acredito em relação às coisas. É natural nós estarmos sempre a mudar, é natural. Eu mudei imenso, eu como pessoa mudei imenso nos últimos 2 anos, imenso. Especialmente neste último ano. Quando eu vim cá foi início de 2013. Sim. Epá, mudou tanta coisa na minha vida, a maneira como eu olho. Basta dizer que na altura tinha outra namorada e eu mudei completamente enquanto pessoa com a Teresa. És mais racional agora? Epá, não diria racional, diria sou mais experiente. Sim. Por exemplo, a Teresa é a pessoa com quem eu melhor me dou desde sempre na minha vida. Nunca me dei tão bem com... Nós nunca discutimos. Estamos juntos há 7 meses, não é, amor? Fizemos um contrato de 6 meses no início e agora renovámos por uma temporada. Renovámos por uma época e vamos ver se... E pronto. Mas isso faz com que eu altere muito. Por exemplo, aprendi muito já também. Já tive 4 relacionamentos. Uhum. E isso muda muito um homem. Mesmo a maneira de olhar para a vida, a maneira como encara o trabalho, a maneira como define as suas prioridades, a maneira como às vezes reage às adversidades. Hoje em dia reage muito melhor do que antigamente. Antigamente era muito o género de... És menos estressado hoje. Epá, eu sou sempre muito estressado, mas sim, reajo, se tiver uma adversidade hoje em dia, eu reajo logo no dia a seguir, de maneira positiva. E antigamente, se calhar, ficava uma semana a lamentar, e depois mais uma semana a dizer que este país era uma porcaria, porque não estava preparado para certo tipo de humor, que é verdade. Mas hoje em dia encaro isso muito mais como uma coisa normal e como um desafio do dia-a-dia. Há sempre coisas a fazer. Já não sofres com o estigma, mas lutas contra o estigma. Sim, eu não sofro. De vez em quando chatei-me, porque é chato. É chato. Isso não te faz criar dúvidas em relação àquilo que tu fazes e mais do que isso, em relação ao talento que tu tens? Já não te perguntas porquê é que eu fui por aqui? Não, porque eu nunca me perguntei isso. Então, se nunca me perguntei, sim, quando era mesmo difícil, não é agora que vou perguntar. Sim, sim, sim. Não é em relação ao talento, a própria experiência, a própria experiência podia-te colocar essa pergunta? Não, é pelo contrário. Felizmente a minha experiência dá-me provas, sim, que cada vez há mais gente a... Por exemplo, há uma coisa que eu comentei com a Teresa há pouco tempo, que foi... Eu via piadas que fazia no início aqui que ninguém se ria. E que se um humorista tiver uma atuação e pouca gente se rir, e esse humorista disser que a culpa é do público, pá, esse gajo está maluco. Está maluco. Qualquer que seja o humorista, qualquer que seja o tempo na história. Mas isso acontecia-me a mim e eu dizia, pá, a culpa é um bocado do público. E porquê é que isso na altura era... E toda a gente dizia que eu era maluco. E dizia, tipo, este gajo não está a ter piada e está-se a desculpar com o público. E isto é quase sempre verdade. Atenção, eu continuo a achar que é quase sempre verdade. Quando é que não é verdade? Quando acontecia às vezes na altura, que é pessoas que não riam por vergonha. Que contagiavam outras pessoas também a não rir, porque achavam que não se... Estamos a falar de há 10 anos. Sim, sim. Então, achavam que não era correto rir certos temas e, por muito que achassem piada, não riam. Pá, eu sentia que as piadas eram boas e via às vezes na sala, na cara das pessoas que estavam-se a esconder ou que tinham achado piada, mas não estavam a querer rir muito alto. E isso, para quem está só a ouvir lá atrás, imagina colegas meus, estavam a ouvir lá atrás, estão a ouvir, é uma sala que não está a rir muito. Não estão a sentir isto tudo, nem estão a ter noção. Não, que há pessoas com vergonha de rir. E depois também havia piadas que não eram boas. Agora, é curioso que muitas das piadas que pessoas não se riam, eu mantive-me sempre, e há sempre uma cena dos humoristas mudarem, isto não está a resultar, vou mudar. Eu mantive-me sempre e sempre disse, pá, não, o problema é do público, eu preciso de um público para este tipo de humor. Porque o humor negro é muito, é o humor mais específico em termos de público. Tu precisas de gostar. Tu, já qualquer de humor, podes ir a uma sala, não sabes o que é que vais ver. Se for bom, vais-te rir. Sim. Se não gostares do humor negro, e há pessoas que não gostam, e têm o direito de não gostar, pode ser genial que tu não te rires. Então eu, na altura, sempre tive isto muito presente. E prova é que piadas dessas que as pessoas não se riam, depois, passado 4, 5 anos, fazes outra já vez. Tinha uma pública, sim, e fazia as pessoas rir-se imenso. Foste és um educador das massas. Não, eu não gosto nada de pensar isso assim. Mas... quem me dera, eu acho que todos os stand-up comedians nos últimos 10 anos são educadores das massas relativamente a esta forma de arte. Porque é uma comunicação muito, muito recente, o stand-up comedy. É uma arte muito recente. Mas o humor negro é teu. Não, não é nada meu. Não é nada meu. Não é nada meu. Não é um sentimento de propriedade. Não, eu não tenho nada. E no dia que tiver isso, já fui à vida. Nunca posso pensar isso. Já havia imenso humor negro em Portugal antes de eu começar a fazer. Havia pessoas que faziam. O que aconteceu foi que apareceu um gajo que pegou numa bandeira e está com essa bandeira até hoje. Isso é verdade. Uhum. Não tenho problema, nunca tive vergonha de fazer humor negro, nunca tive medo de chatear ninguém, medo de ofender ninguém, nunca tive nada disso. E sabia que isso ia acontecer muito. Não houve a tentação de ir pelo caminho mais fácil? Epá, se eu te respondesse que sim, para mim era o caminho mais fácil, mas para outros colegas meus humoristas que fazem humor mais leve, não é o caminho mais fácil. Uhum. Para alguns é o que eles gostam e têm o direito de fazer um humor mais leve. Tanto porque é o que eles gostam, como porque há público que gosta também desse humor mais leve. Agora, para mim seria um caminho fácil olhar para as adversidades todas que este tipo de humor tem e escolher outro, só porque isso é mais fácil. Isso seria. Pá, só que isso nunca me passou sequer pela cabeça. Não, porque eu não conseguia fazer isso. Não. Ou para estar no humor fazia isto que gosto e que sei fazer, acho eu, ou então fazia outra coisa qualquer. Acima de tudo, os princípios. Não, pá, porque eu não conseguia ter prazer. Não ia ter prazer. Não é uma questão de princípio. Eu nunca iria ter prazer a fazer uma coisa que... Pá... fazer uma piada na minha cabeça, mas não um tema qualquer, uma notícia. E a minha primeira piada é sempre uma piada mais ofensiva, ou que possa ser ofensiva para alguém. Nunca iria ser feliz, não pode ser esta, porque esta vai chatear pessoas, deixa-me cá pensar mais 5 minutos numa mais leve. Epá, isso para mim não faz o mínimo sentido. 2 mil pessoas no Coliseu de Lisboa, mais um objetivo atingido a partir daqui. O seu é o limite? Não, olha, vou dizer, eu precisamente o contrário, vou reduzir, vou passar para salas mais pequenas. Porque não gostei muito da experiência de fazer uma sala tão grande. Criaste demasiadas expectativas em torno? Não queria expectativas nenhumas, mas não gostei da falta de proximidade do público. As pessoas estavam muito longe e eu estava muito longe de algumas pessoas. Ou seja, as cadeiras da orquestra no Coliseu são perfeitas, que são 100 lugares, estão mesmo, como eu estou daqui para aqui, de para ti. Sim. Depois há ali o primeiro balcão, que são mais 400, 500 lugares, porreiro, vês bem. A partir daí, para trás, camarotes e a plateia, ou o balcão, aliás, as plateias, é a primeira plateia, a segunda plateia, depois é que é o balcão lá atrás, no Coliseu. Cadeiras de orquestra, fixe. Primeira plateia, fixe. Segunda plateia, balcões e camarotes. Quem ficou aí sentado não teve uma experiência tão boa como as pessoas da frente. E isso incomoda-me. E eu também não tive uma experiência tão boa porque estava muita gente longe. As pessoas não veem as minhas expressões, não veem as caras que eu faço. Sentiste-te diminuído ao longo do espetáculo? Não, correu otimamente. Quem lá teve, se calhar até pode ficar surpreendido com o que eu estou a dizer. Se eu antes do espetáculo tivesse delineado uma reações que gostava de ter do público, não podia esperar melhor. Não podia ter corrido melhor do que eu queria. Mas eu senti isso, depois no final do espetáculo comecei a pensar nisso e senti. Porque depois, esta distância sente-se também na maneira como a piada é entregue e nos risos. A piada demora a chegar lá atrás e os risos demoram a chegar cá ao palco. Então o ritmo também tem que ser um bocado mais lento. Eu não estou a sentir, não estou a ver tão bem as pessoas não me estão a ver a mim. Então vou passar para salas mais pequenas agora. Quem te segue vai compreender essa decisão? Acho que sim, as pessoas querem o melhor possível. E o melhor possível é verem e ouvirem o mais perto possível stand-up. Eu não gosto nada daqueles conceitos que está a haver agora muito no Reino Unido e também em Nova Iorque, de estádios, pá, de 20 mil pessoas, 10 mil pessoas. Eu acho que o stand-up não é isso. Para ti é um encher por encher? É pá, eu não fiz o Coliseu com essa ideia. Sim. Mas agora se voltasse a fazer era encher por encher, eu não quero fazer isso. Eu prefiro fazer mais vezes, prefiro ter mais trabalho. Por exemplo, agora eu vou fazer o Jesus e Cortes até julho, vou fazer no país inteiro, vou fazer agora já no Porto, dia 6 de novembro, se me estão a ouvir, devido que ainda haja bilhetes, mas já está mesmo quase a escutar, mas se ainda houver e quiserem vir, apanhem os últimos. E depois vou fazer mais uma vez ou duas em Lisboa e Porto outra vez, até julho, ou seja, estou a planear fazer mais uma data ou duas, ainda não sei, fazer as outras cidades todas, e depois já tenho marcado o meu quinto solo, que vai estrear em setembro, e vai ser numa sala pequena, e vou fazer para aí 3 meses, 2 vezes por semana. Essa experiência de que falávamos ao início também te tornou um melhor gestor de carreira? Percebes as coisas com outra dimensão, com outra forma. Essa calma que tu tens e que aparentas ter e que ganhaste ao longo destes anos fazem-te acreditar que os números por si só não valem assim tanto? Os números não valem nada. Os números para um artista não valem nada. E quando um artista se preocupar muito com os números... Tá a partir daí retiras-te. Está morto. Por exemplo, o Facebook é a maior mentira. Há humoristas muito preocupados com os likes no Facebook. Eu só criei a minha página oficial para aí há 6 meses, porque depois tinha uma, depois mandaram uma página abaixo, porque depois também estou muito sujeito a que 5 ou 6 pessoas não gostam de uma piada e pura e simplesmente o Facebook recebe queixas e manda-te uma página abaixo. E são meses e meses de trabalho que vão para o lixo. Pá, eu não tenho muita paciência com isso. E às vezes há artistas muito preocupados com 400 mil likes, pois isso não se traduz em nada. Depois querem vender bilhetes, ou para uma exposição, ou para um espetáculo, e ninguém vem. Ou tu vais ver a quantidade de likes que esse humorista tem para os bilhetes que ele vende, aquela percentagem não está a bater certo. Estás a perceber? Ou seja, imagina, eu no meu Facebook tenho 20 mil pessoas. No oficial, 20 mil likes. 10% dessas pessoas foram ao Coliseu. Sim. Acho que mais nenhum humorista tem 10% dos likes que tem no Facebook como bilhetes, como retorno. Não que isto seja... devemos andar a pensar nisto, não. Mas é interessante ver isso. E às vezes essa cena dos likes e dos seguidores no Twitter não é muito importante. Por exemplo, há miúdos que estão agora a começar, que têm tipo 3 mil likes. E eu não me sinto superior a eles por ter 20 mil. E há miúdos novos humoristas muito bons, muito fortes. E esses é que são os gajos que nós às vezes temos que olhar o que é que estão a fazer, que coisas novas é que eles estão a trazer, que abordagens novas é que estão a surgir, isso é que é interessante para nós. Agora, em termos de números, acho muito desinteressante estarmos sempre, mesmo em termos de... Às vezes agora estamos um bocado numa corrente de vendas, de bilhetes e não sei o quê, quem é que vende mais, quem é que esgota mais. Pá, eu acho isso em termos de competição no meio hiper desinteressante. Acho interessante para mim sentir que estou a ter um crescimento. Por exemplo, eu em relação a números, só comparo os meus números com os meus números, sim, anteriores. Nunca comparo com os números de ninguém. Não há tentação de fazer não. guerrilha com outros. Não faz sentido, pá, não faz sentido. Porque um stand-up comedian, por exemplo, olha, o Salvador Martinha, que é um grande amigo meu, que tem um humor que eu adoro, ele não é competição para mim, nem eu sou para ele. Não faria nunca sentido estarmos os dois em competição. Para já, era difícil, porque somos, sim, muito amigos e até nos ajudamos imenso. Eu divulgo espetáculos dele, ele ajuda-me a divulgar os meus. Mas nós nem sequer somos competição. Porque os nossos públicos são tão diferentes, o target é tão diferente, o estilo de humor é tão diferente. Claro que há pessoas que gostam dele e gostam de mim. Pode acontecer isso, e acontecia no LX Comedy Club. Mas nós não estamos a roubar nada a ninguém, estás a perceber? O facto dele ter público no Porto não me impede a mim de ir ao Porto e ter público também. E vice-versa. Então essa competição não faz muito sentido. Acho interessante nós competirmos connosco próprios. Por exemplo, no Porto, que é uma cidade que eu sempre tive muito... sempre me dei bem no Porto, sinto que as pessoas gostam de mim, as pessoas sabem que eu adoro o Porto, também deve ter a ver com isso. Comecei, a primeira vez que fiz lá sozinho foi a Sala 2 Rivoli, 200 pessoas escutou. Depois passei daí diretamente para o Sala da Bandeira, o ano passado, que esgotou também. Então a minha competição é um bocado essa. E agora, esgotei o Sala da Bandeira mais rápido, estás a ver? Então... Posso colocar-me um desafio de ir para um sítio maior, no Porto, ou posso simplesmente dizer, pá, não faz também sentido dar-me sempre a tentar fazer mais, vou para uma sala agora de 200 pessoas, mas fico cá 15 dias a fazer espetáculos. Tudo isso é possível. O prazer do público e uma piada que deu uma boa gargalhada vale mais do que um cheque churudo? Pá, claro, eu acho que nenhum humorista faz humor por dinheiro, mas estou enganado, né? Há alguns que fazem, mas... Todos nós precisamos ganhar dinheiro e todos nós precisamos sentir valorizados. O dinheiro para ti não é um objetivo, mas uma consequência daquilo que fazes. Epá, sim, eu tinha maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro e não... Por exemplo, eu não faço espetáculos em empresas. Podia fazer e ganhar muito dinheiro com isso. Não faço. Porque não me sinto bem. Não me sinto confortável e não sinto que as pessoas queiram, me queiram a mim nessas festas de empresa, por exemplo. Eu gosto muito que as pessoas me queiram ouvir. Eu nunca quero falar para alguém que não me quer ouvir. E então não faço. E estou a perder milhares de euros por ano, percebes? Há sempre um plano B na tua vida? Não sei. Não sei se há um plano B. Há objetivos que eu vou fazendo ano ano a ano. Não sei, respondo tu agora. Há um plano B na minha vida. Como é que eu posso saber se há um plano B na tua vida? Foi um bocado complicado a situação. Não, é que o Rui, desde os 18 anos, quis ser independente e fez as mais variadas coisas. E, portanto, tem essa experiência de haver plano B, C, D, E, não. F. Há sempre planos B, C, D, F. Eu acho que o Rui nunca para propriamente no presente. Está sempre a pensar no futuro. Sim. E então isso, embora se calhar ele não tenha consciência, isso faz com que haja sempre esses imensos planos. Não, nunca há só uma coisa. As pessoas estão preparadas para conhecer o lado mais romântico, por assim dizer, do Rui Sinal de Cortes? Conhecerem esse lado mais apaixonado? Ou a figura que ele criou, a personagem, entre aspas, que ele criou, não dá espaço para isso? Não, é que... Para mim é muito difícil já responder essa pergunta, porque há dois Ruis. Há o Rui de casa e o Rui do palco, e então... mas eu acho que o Rui do palco é muito melhor completado com o Rui de casa. Ele, aquela pessoa que as pessoas veem e que eu também via sem conhecer, é muito melhor quando se conhece o outro lado. Foi isso que te fez despertar atenção em relação ao Rui? Não, o que me fez despertar atenção em relação ao Rui foi as coisas que ele dizia e a voz dele. Ah, lá está, a voz. A minha namorada ficava molhada quando me ouvia antes de me conhecer. Podemos dizer isto aqui ou não? Pode. Eu agora já lhe tirei o micro e ele não pode fazer, sim, nada. Que ela confessou-me que via as... Mas esse teu lado romântico, tu tendes a entre aspas, escondê-lo cada vez mais. Tu, não, nem pensar. Não tenho problemas nenhuns. Não. Cada vez há menos diferença entre o que eu sou em palco e, por exemplo, este espetáculo de Sofia Cortes, eu diria que tudo o que eu digo é para aí 97% de verdade. E eu conto as histórias mais... escabrosas de que me aconteceram, algumas sexuais, outras... É um espetáculo muito, muito, que fala muito de antigos relacionamentos e do meu presente com a Teresa. Mas eu sou quase a mesma pessoa. Claro que em palco temos sempre um exagero, temos sempre a nossa persona, mas cada vez mais o que acontece é que nós vamos dando entrevistas e vamos falando a sério também, e cada vez há mais gente a conhecer. As pessoas sabem perfeitamente que eu cozinho todos os dias, que eu sou romântico, que jogo PlayStation, que bebo gin tónico. As pessoas sabem que isto é a minha vida, que gosto de não se pode dizer para não. Posso dizer as geneiras ou aqui? Não? Sim, não há... As pessoas sabem perfeitamente a minha paixão, e quem vê este espetáculo fica perfeitamente documentado, a minha paixão por fazer um bom minete a uma mulher. Pronto. E foi o momento de minha namorada estar a mandar ao estúdio. As pessoas sabem muito o que é que eu sou com na minha vida pessoal. Acho que não há assim já grandes segredos. Em relação à Teresa, há uma história muito mais interessante do que... do que estarmos aqui a discutir o que é que ela achou quando me conheceu, mas é mais interessante saber o que é que eu achei quando a conheci. Ah, lá está, sim. Há muitos, muitos anos, vou contar esta história pela primeira vez, era sim. Para contar-nos os recordes, mas tirei-a do espetáculo e vai ficar aqui imortalizada. Muito bem, momento exclusivo, conversa de esquina. Vamos há muitos, isso. Muitos anos, eu era um assíduo comprador da Max Man, era um miúdo ainda, era um miúdo, tinha 20 e poucos anos, e vivia com a minha mãe, comprava Max Mendes, e na altura ainda pouca internet havia. Então eu tinha que comprar aquelas revistas para me masturbar com as gajas que tinham na capa da Max Mendes. E há uma edição de uma revista. Epá, e a Teresa demorou meses a acreditar nisto. Epá, a Teresa fazia os morangos com açúcar há uns anos. E eu adorava, achava linda. Ah, pois fazias. Eu conhecia a tua cara de algum lado. E ela eu vi os morangos com açúcar até ao fim, sim. E ela, na altura, que não tinha noções da vida, despiu-se para a Max Man. E... não foi amor. E eu apanhei essa revista e masturbei-me bastantes meses com ela. Qual a minha surpresa? Quando há uns meses... E pá, depois nunca mais pensei nisto, não é? Depois vão saindo outros números e a gente depois vai mudando. Mas fiquei com esta rapariga na retina. Tanto que essa revista ainda a tenho hoje em dia. Está guardada numa arrecadação. Já não está nas melhores condições a revista. Naturalmente. Mas penso que é uma peça que pode ser um dia, se casarmos um dia, penso que essa revista devia estar presente na cerimónia. Porque está ali muito de mim e está ali também muito da Teresa. Na mesa de noivos. Está ali muito dos dois. Demos muito àquela revista. Epá, e quando a Teresa agora está na altura, ela estava na Academia RTP. Estava a fazer um programa que vai estrear agora, que estreou agora na quinta-feira. Que é do Père Lachaise a Silicon Valley, que passa na RTP2. E ela, na altura, quando eu fui fazer os era para ser com o Sassete ao Porto, o ano passado, em março. O ano passado? Sim, o ano passado. Não, este ano. Em março? Sim, este ano. 2015. Estou agarralhado. A Teresa contactou-me porque me queria entrevistar para esse programa. Epá, qual não foi o meu espanto? Quando eu fui ao Google ver quem era a Teresa Rola, e vi essas fotos outra vez. Foi um remembering. E disse para mim, eu já me masturbei com esta miúda. Foi logo a primeira ideia que tu tiveste. Foi logo a primeira ideia que eu tive. E a partir daí vem depois, um sim, e depois isto corta para, não interessa a parte da sedução, nós conhecemos-nos no Porto, e corta para, estávamos a fazer amor e eu pensei, Rui, tu há uns anos masturbavas-te com esta miúda numa revista. Agora estás dentro dela. You've come a long way, my friend. You've come a long way. Mas há aqui a retirar que tudo nasceu depois com um convite para uma entrevista. Sim, que não acontecer. É possível porque... que tenhamos um caso, Rui? Um caso com em que sentido? Tu só... Ah, não, tu, não acho não difícil. Há... Acho difícil por dois motivos. Nunca me masturbei contigo. Pronto, é bom saber. E dificilmente, em algum momento da minha vida, estarei dentro de ti a pensar nisto. Por isso, acho que podemos ter aqui esta hipótese. A TVI, foi um erro de casting? A mais TVI. Ou a TV24? Os dois. Não, mais ou menos, pá, mais ou menos. A TV24 eu diverti-me muito, mas foi um erro haver um humorista naquele género de programa com pessoas que estavam a levar tudo demasiado a sério. E pronto, então no direito deles. Mas ainda no dia o Pina me dizia isso. Sempre que há um humorista num programa de humor, num programa de debate em que é o único, em que os outros que lá estão não são humoristas, tende a não funcionar. Porque... Sentiste muito à margem quando estavas no contragolpe? Epá, não me sentia tanto assim, porque eu sabia, eu vejo muito futebol, eu tenho uma memória de elefante, eu lembro-me do 11 inicial de uma equipa, de um jogo qualquer de há 10 anos, eu lembro-me, sei quem é que marcou os golos, acompanho muito o futebol europeu todo, então tudo o que estava ali a ser debatido, eu sabia de que é que se estava a falar. Agora, pá, histórias de bastidores e quem é que comprou quem e corrupções e tráficos de interesses e não sei o quê. E essa conversa acho extremamente desinteressante. Eu não gosto de estar presente nessas conversas. E depois, pronto, sempre que eu... Sei lá, 70% das minhas intervenções eram a gozar. Epá, e depois isso num debate, seja que tema for, teres 4 ou 5 pessoas a falar sério e está lá um gajo que está a gozar, fica estranho. Especialmente se as pessoas estiverem lá, não... Por exemplo, houve várias ocasiões. Eu fazia uma piada do Eusébio. Sim. Os gajos não se podem rir. Porque se riem, eles não se podem rir. Acontecia muitas vezes aquilo ir para intervalo e eles começarem-se a rir. Sim. Repete lá a piada, como é que foi... E ias-me partindo todo, que eu ia-me desmanchando no ar. Foste um bocadinho ao engano. Não era bem aquilo... Eles não me enganaram, mas eu enganei-me. Acho que foi mais isso. Ninguém me enganou. Mas eu estava a esperar que aquilo fosse mais giro do que foi. Tanto para quem está a ver como para mim. Conseguiste reverter o erro a tempo, sem que te beliscasse? Não, pá, eu a meio do contragolpe, quis, ninguém sabe disso, mas quis sair e comentei com o meu agente que não estava a ser fixe para mim. E ele convenceu-me a ficar até ao final da temporada. E se não saias a meio e tal. Depois, no final, falámos com o Luís Sobral e também era a vontade deles. Tanto que o Dani também saiu. Eles queriam reformular ser mais velho o painel. Tirar as pessoas mais novas, que foi o que fizeram. Pá, pronto. Mas gostei muito da experiência. Pá, estão as pessoas com que eu fiz o programa. Ainda hoje me dou muito bem com elas todas. Pá, o Eládio. Tem todo um sentido de humor muito apurado. Estou sempre a encontrar o Dani na noite e voltamos de rir. Falo imenso com o Eládio Paramés. O Rui Pedro Brás ainda agora veio ao Coliseu ver os suicórdios. E é por isso que não te importas também de gozar com eles. E alguns posts em relação ao defeso que tu fizeste... Nunca gozei com eles diretamente. Não gozaste com a questão dos rumores das transferências? Ah, mas isso não foi só ali na TV 24 que aconteceu. Isso foi em todo lado. Havia programas, então na CMTV. Ah, sim. Por exemplo, o Rui Pedro Brás e o Pedro Sousa, que são, em relação a esse programa, que eu conheço melhor, eles sabem realmente muito e têm muita informação privilegiada dentro do futebol. Por acaso, eu lembro que quando eu gozei com isso, estava mais a falar, tipo, malta, tu vês, vai a CMTV, tipo, tem tantas informações como eu ou tu, estás a ver? E diz coisas que leste, podes ler no Calcio Mercato, depois vais para ali dizer. Isso não é muito interessante. A tua entrada na... Mas deixa-me só recuar, mais TVI é outra questão, e foi outro erro também. Foi outro erro também, por motivos diferentes. O programa que eu depois fui fazer para a Mais TV e o Roleta Russa, que durou para aí 2 meses. Mas isso também foi mais culpa minha. Foram erros todos, mas eu assumo os meus. E até os próprios espetáculos, os teus espetáculos estarem no Mais TV também foram mal colocados num canal com aquele target? Não sei, pá, não sei. Deixaste eu acho que o grande problema do Mais TV para mim era que era um canal que só havia na zona. Na zona, sim. Ou seja, limitava-me imenso. Eu acho que as coisas que eu faço... Claro que é sempre bom estarmos num canal com mais audiência possível. Mas as pessoas que quiserem ver, se quiserem muito ver, vão à procura do que está e o que é que há e onde é que passa. A não ser que tu não tenhas o canal, que era aquele caso. Mas se tiveres o canal, se for um canal que está nas operadoras todas, não há grande problema. Tem que ser profissional. Profissional, assim. Foste bem acolhido no regresso a casa ou és visto como um... Traidor o Buxeri não se mete nesse tipo de mesquinhices que muitas vezes existem neste meio. Não se mete, não é esse tipo de pessoa. Eu lembro quando fui para Mais TV, foi a primeira pessoa a quem eu telefonei foi ao Buxeri, dizer, olha, tive esta proposta assim e assim, já vou aceitar. E ele disse-me, pá, quem me dera ter dinheiro para vir para aqui fazer isso que vais fazer lá. E desejou-me boa sorte e tal, por isso também foi com muita naturalidade quando eu saí. Queria muito fazer um programa como deve de ser, depois de ter feito aquele programa que foi uma porcaria. Queria muito fazer um programa como deve de ser e é o programa que vais estrear agora, daqui a 2 semanas, salvo erro. Sofreste com o estigma de ter abandonado a Radical e ter ido para um canal ou para 2 subcanais de uma estação maior. Quantas vezes é que te chamaram de vendido? Não, algumas, mas eu nunca percebi isso, nunca percebi essa questão. Algumas pessoas na net disseram isso, mas eu não sei onde é que está o vendido, tipo de um ator ou de um músico, de um artista, mudar de editora, mudar de produtora, mudar de meio em que trabalha. Não, era vendido se tivesse a fazer uma telenovela. Eu fui fazer um formato de humor que me deram liberdade para fazer, que depois me foram tirando a liberdade à medida que o formato foi aparecendo. E que eu tive a liberdade de escolher a maior parte das coisas que quis fazer e os falhanços foram culpa minha. Essa foi a gota d'água, de quererem tirarem-te a liberdade? Epá, aquilo correu várias coisas mal, muita coisa mal. Eu diria que nada correu bem nesse programa. Não houve um... Tiraram-te o tapete? Sim, tiraram-me o tapete. Prometeram de coisas sim. E depois... Sim, oh, Rui, sim, se calhar sim, não é bem assim. Sim, tanto a nível de financeiro como a nível de, forma, de conteúdo. E foi o que eu vinquei imenso. Tive várias reuniões antes de ir para a TVI. E vinquei sempre se as pessoas sabiam o que é que estavam a contratar. Uhum. Sempre. Várias vezes disse, pá, vejam lá. Não querem ir para casa ver melhor os YouTubes todos, antes de assinarmos, depois isto vai dar chatice. Eu já sabia. Porque eu já sabia a primeira vez que houvesse uma, duas tentativas de tens que cortar isto, tens que tirar isto, eu ia logo pôr os pés na parede, porque eu não consigo trabalhar assim. É na Radical que estás à vontade? Sim, eu gostava de estar em mais sítios também, eu adoro estar na Radical, mas gostava de estar, não por mim, mas que outros também tivessem, que houvesse mais... É quase como um porto de abrigo, assim que Radical, para ti. Epá, na medida em que eu posso fazer as coisas que quero fazer e que me deixam, e que me dão tempo e liberdade editorial e criativa para eu fazer o que acredito que é o melhor, sim, claro. E a prova disso é este, o Very Typical, que vai estrear daqui a duas semanas. E que o Xari viu o primeiro episódio já, mas algumas pessoas já viram e toda a gente que já viu o primeiro episódio é unânime em considerar que é o melhor programa que eu já fiz. Não tem é um Rui muito diferente daquele que passou pela Radical? Não é muito, mas é um bocado. É mais maduro, já não é tão disparatado. E é muito diferente de palco. Isso é muito diferente. Muito diferente de stand-up comedy. Neste momento, por exemplo, os Sweet Chords é o meu espetáculo mais agressivo de todos. Uhum. E tens que moderar essa agressividade? Não, é naturalmente. Para passar na televisão? Não. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pôr uma cabeça de porco no Sócrates e dar o rabo. É uma imagem que é o fica... Sócrates. Posso fazer isso, mas não estou a dar este exemplo de estupidez. Como uma estupidez que eu, se quisesse fazer, se calhar podia fazer. Mas não, pá, o Very Typical é um programa de tops, é um top 10, em que cada episódio muda o tema, uhum. E é um programa sobre Portugal e os portugueses, ou seja, é o top 10 do pior de Portugal. Os temas é as férias, a noite, os homens e as mulheres, as tradições, as músicas, as redes sociais, tudo relativamente a Portugal. E é o top 10. E é um programa muito rápido. Epá, e assim, o que eu me preocupei, é um programa que eu pela primeira vez escrevi com mais três pessoas o programa todo, com o Rui Cruz, com o Paulo Almeida e com o Manuel Cardoso. E a nossa, isolámos-nos em hotéis durante semanas a idealizar o programa. Estamos há um ano a gravar e a escrever o programa. E a nossa preocupação foi que fosse o que nós achávamos mais engraçado para aquele tema e naquele momento. Nunca nos preocupámos em fazer o humor mais negro ou menos negro, em ofender ou não ofender, ou deixar de ofender, ou em ser mais leve. Pá, nada. Era só o que é que pode ser mais engraçado para esta situação. Tipo, episódio das férias. Interrail. O que é que nós podemos dizer sobre o Interrail que seja engraçado? A mala, o que é que se leva na mala? Qual é o percurso que os portugueses fazem quando vão para o Interrail? O que é que os homens procuram no Interrail? O que é que as mulheres procuram? E depois, dividindo isto por 10 vezes 10, são 10 episódios... Num momento tão sensível não pode ser explosivo falar de Portugal? Não. Aos portugueses não. Que se calhar não têm muita paciência para serem gozados. Não, eu acho que os grandes humoristas falam muito de si, dos seus pais, do seu país, da sua história. Eu não estou a dizer que sou um grande humorista, mas estou a dizer que gosto de seguir. O Miguel Esteves Cardoso dedicou quase a carreira inteira a falar de Portugal. Os seus grandes livros são livros de crónicas ou A Causa das Coisas, ou Os Meus Problemas, ou estes dois últimos que ele fez agora, são a falar de Portugal, e ele é brilhante a falar de Portugal. O Ricardo Araújo Pereira fala imenso de Portugal, todo o humor dele é sobre Portugal, desde as personagens que ele fazia nos primeiros séries de Gato Torento, as crónicas na Visão, Comercial. Comercial, sim. Sempre sobre Portugal. Claro que nós podemos ter outros temas, eu também tenho. Por exemplo, em stand-up falo muito pouco sobre Portugal. Falas mais sobre ti. Falo mais sobre mim, exatamente. Mas acho que é um tema hiper interessante e estamos sempre a mudar. E, por exemplo, este programa é muito giro porque tem muito remembering. Este programa tem muito coisas, como é o top 10 do pior de sempre. Tem muito coisas que as pessoas já não se lembram. O logotipo é um Napron. É tudo very típico. As músicas são todas músicas dos anos 80, 70 e 90. Não há nenhuma música recente. É tudo very typical. Todo o conceito do programa é very typical. Os grafismos são very typical. E os temas são very typical. Eu acho que é giro nós... Das coisas que mais partilhadas é se viveste nos anos 80, vais-te lembrar disto. E depois entra um vídeo com aquelas cenas todas que tu fazias, com o Walkman e com o Brick Game e com não sei o quê, com o Tetris. Aquelas cenas todas que tu fizeste quando tinhas, tu não, mas estou a falar da minha geração mais, dos 30. Aquelas coisas que tu agora escolha, tudo o que é sim. Esse remembering é sempre giro. E este problema tem muito disso também. Já superou aquele brilhozinho nos olhos que tinhas quando falavas do Gente da Minha Terra Europa e das viagens que fazias? Epá, já, claro. Já. Isso foi... O melhor viajar é o viajar para fora, cá dentro. Não sei, pá. Eu acho que aproveitei muito mal esse programa. Sim, vários falamos sobre isso. Sim. A vários níveis. Aproveitei mal. E lá já na altura dizia isso. Então agora tenho uma noção que é ainda pior. Na altura estava muito coisa, é o que eu digo. Sonho, tinha o sonho de fazer isso. Isso já é logo negativo. Depois quando tu tens um sonho, depois queres muito fazer coisas para que esse sonho aconteça e se realize e descubra as outras. Esse programa podia ter sido muito melhor. Muito melhor. A todos os níveis. Já porque eu, quando gravei esse programa, não estava bem. Tive para ir deprimido 2 anos da minha vida. Foi quando gravei as duas séries desse programa. Ninguém. Mais uma notícia em primeira mão. Mas estava claramente com uma depressão. E agora consigo ver isso. E na altura não conseguia trabalhar. E tipo, via os meus copos e ia fazendo as coisas. E achava que estava tudo a correr bem. Mas agora olho para trás e podia ter sido muito melhor. E depois o prazer que eu tirei disso também podia ter sido maior. Porque foi muito cansativo. E estava muito centrado em não errar, em fazer o trabalho o melhor possível. E devia-me ter divertido mais. Sobre ti, já consegues acordar cedo? Amor. Algum silêncio? Não. Ainda não consegues acordar cedo? Não, isso não existe para mim. Eu deito-me todos os dias para aí às 5, 6. E com a 3 agora também ainda pior, por isso. essa experiência. Não, mas espera, o que é que a Teresa tem a ver com os campeonatos de FIFA? Não. Que duram... Há muitos campeonatos. Ah. Não. É falso. O que é que falso. A Teresa tem a ver com o Paris Saint-Germain às 4 da manhã? Tiveste a apaixonar pelo Rui. Estamos a fazer amor e demoramos imenso tempo e eu deito-me tarde. É isto. Claro. Há um FIFA, mas depois também há. Essa tua experiência, esse teu crescimento, não te deu ainda para te deitares horas decentes? Não, pá, isso nem existe. Eu não consigo trabalhar. Estou quase sempre a trabalhar também à noite. Jogo também algum FIFA, é um facto. Também trabalho muito, mas só consigo trabalhar à noite. Há dias estou o dia todo em casa, acordo tipo ao meio-dia, uma, e só consigo trabalhar a partir das 7, 8. Fico tipo a pastar, não? A fazer disparates, a perder tempo com disparates. E no processo de criação do Very Typical, em que iam para os hotéis? Sim, e levantávamos cedo. Aí acordávamos cedo. Cedo, tipo 11. Porque talvez as pessoas do hotel se calhar não compreendessem que vocês acordassem... Não, nós tivemos aliás o apoio do hotel Evidência Belverde e do outro hotel de Cascais, que agora estupidamente me esquece o nome e que dava jeito de lembrar-me, porque foram para receberam-nos. Mas porquê essa necessidade de isolamento? As piadas aí surgem, muda tudo. Surgem melhor. Muda tudo. Surgem com maior fluidez. Nós tivemos 2 semanas isolados, eu e os guionistas. Ficámos num quarto, sim, no mesmo quarto, ainda por cima. Temos um quarto grande de hotel. É quase uma casa dos segredos, em versão... Epá, acima de tudo, e nós estávamos sempre só a pensar, cada um com os seus portáteis e tal, e foi aí que nós delineámos os 10 tops, os 10 temas e os 10 tops dentro de cada tema. E o que é que íamos falar dentro de cada um deles. E depois, quando passámos para a fase do guião, já foi noutro ambiente. Mas é acordar e dormir, os 3, na altura éramos os 3, a pensar só nisso. Mal acordávamos, às vezes a noite traz-nos boas ideias... Um acordava com ele, olha, já, onde falámos naquilo, já sei, tiveste a ideia assim assado, pá, e é completamente diferente. E estávamos todos os dias, pá, até às 4, 5 da manhã no hotel e vínhamos cá abaixo ao bar, íamos até à piscina, não sei o quê, sempre num ambiente também de descontração, mas sempre a pensar nisto. O que é que faz compensar esse desgaste psicológico que se tem em 2 semanas? Ou é algo não, que foi, não... Foi, que para não... mim não, foi, para nós não foi, foi ultra divertido. Ultra divertido, foi ótimo. Deixámos as nossas namoradas todas, nesses 15 dias... Pá, é diferente, estás a trabalhar, acordas, tens problemas em casa, tens as contas, chegou a conta da luz, não sei o quê, tens que ir tratar, não esqueças, tens que ir não sei onde hoje, pois vais trabalhar, trabalhas 4, 5, 6 horas, voltas para casa, fazes jantar, a namorada está a chorar porque partiu uma unha. Nada machista. Pá, estou a brincar. Não, mas há sempre estes problemas do dia-a-dia, ao isolarmos 15 dias, 3 tiveste de deixar, no entanto, a tua vida organizada para que pudesses... Sim, mas é fácil. Deixámos tudo e tivemos 15 dias só a pensar nisto. Não há trânsito, não há o que é que eu vou vestir hoje, não, estás a ver? Não há nada a distrair-nos do que é importante. Mas não se pode tornar numa opção muito complicada e difícil de gerir. Claro, depois desses 15 dias não se tem saudades de viver com aquele ritmo do género. Epá, isto era tão bom. Mas, por exemplo, esses tempos descritos do programa custou-me um relacionamento, felizmente. Ou seja, felizmente, felizmente. Não, tu aí colocaste. Mas és pessoa, e perguntava também à tua namorada isto: tu és pessoa de colocar a profissão, as tuas piadas, aquilo que tu fazes, tudo em acima primeiro, tudo. Acima de tudo. Tudo, infelizmente. E como é que. Podes responder agora. Sim. Mas como é que. Vocês namoram há 7 meses, e se calhar ao início é tudo muito sim, bonito e tudo muito. Mas estás preparada para lidar com isso, para ser colocada por vezes em segundo lugar? É que por vezes as mulheres... Não. Eu acho que as pessoas hoje em dia confundem muito o... Se o Rui não colocasse isso em primeiro lugar, ele não ia ser quem é. Assim como eu, se não colocasse as minhas prioridades quase profissionais um bocadinho acima de tudo o resto, nós nunca seríamos as pessoas que somos e se calhar nunca teríamos gostado tanto um do outro. Isso faz parte dele ser o sim, Rui, isso faz parte dele, é uma ideia que eu já me... Quando eu penso nele assim, ele põe isso à frente das outras coisas todas e eu acho bem, porque há já coisas já sabes que... o que faz. Exatamente. Pronto. E isso não me faz assim grande confusão, porque eu sou um bocadinho assim também. Mas não existe, contudo, por vezes, atenção da parte dele? Mas o ele pôr isso à frente das outras coisas não quer dizer que descure as outras coisas. É aí que eu acho que as pessoas erram ao pensar que é errado pormos alguma coisa à frente das outras. Não é errado, porque se nós não tivermos aquele pensamento sempre virado para aquilo que nos dá realmente gozo e que desperta o gênio que nós temos em nós, se nós não pusermos isso à frente, nós não vamos conseguir ser felizes, eu acho. E enquanto pomos isso à frente, há tempo para tudo o resto. É simplesmente não é como, isto é mais um ismo, é não deixarmos que isso se torne... que governa a nossa vida. Agora, não faz mal que isso esteja à frente de outras coisas. A teoria dos ismos é que é tudo o que é levado ao extremo é mau. E ninguém está aqui a dizer que isso deve ser levado a um extremo de ele não pensar em mais nada e só pensar nisso. Não. Agora, isso não invalida que isso esteja em primeiro lugar. Sabe, os dois dividir muito bem as coisas. Tentamos. E tu, Rui, é uma pergunta que te vou fazer. Amo-te muito, amor. Pronto, é uma declaração aqui que porque é muito difícil. Não, mas a maneira como sim, a Teresa acabou de dizer isto parece muito fácil, mas não é. Mas não é assim, fácil. É um equilíbrio não, difícil de alcançar. É muito difícil. Mas aquilo que eu te pergunto. Muito difícil não é qualquer mulher que tenha grandeza de espírito. Isto não é aquele discurso do mulher de artista, não é isso. Não é nada disso. Foi também por isso que te apaixonaste por ela? Quando eu me apaixonei, eu ainda não sabia que ela era assim. Eu acho que foi mais na altura. Vamos voltar à Max Man. Foi na altura do Max Man que me apaixonei por ela. Mas, quando me apaixonei para a Teresa, não sabia. Nós não sabemos como é que as mulheres. Agora vou ser um bocado machista, vou ser humorista machista. Nós, humoristas, porque eu falo com tenho muitos amigos humoristas que têm problemas de relacionamentos idênticos aos meus, ou já tiveram. E. Epá, nós nunca sabemos como é que as nossas mulheres vão reagir em determinados momentos. Por exemplo, estes 15 dias antes do Coliseu foram 15 dias muito difíceis para a Teresa. Porque está com uma pessoa, está com um zombie em casa, que não quer saber de nada, nem de ninguém, e que só quer saber em chegar no dia 16 e fazer o melhor possível. E isso depois... Só que é preciso ter alguma grandeza de espírito e de... Pai de caráter e saber olhar para a vida de uma forma mais... Pá, não sei se é mais leve, mas para durante esse tempo saber que é um período e saber que me deve dar espaço, saber que às vezes levanto a voz ou respondo de forma bruta, não porque quisesse fazer, mas porque estou nessa fase. Então o ideal nessa altura é não iniciar uma discussão, mas lembrar-se num preciso momento, este gajo está a passar por estes 15 dias que são complicados, está a ensaiar, está a decorar as coisas, está com mil coisas à volta, não vou ser eu mais um problema, vou ser uma solução para os problemas, e nem sempre isso é possível, nem sempre as mulheres ou nem sempre os homens conseguem fazer isso, que também deve acontecer quando há mulheres artistas a ver homens que também não lhes dão esse estado de espírito que é necessário. Quando eu já tive isso. Uma liberdade com amor. Pá, sim, mas é uma liberdade para... Não é uma liberdade sim, para liberdade, nada. Sim, uma liberdade é tipo, para fazer pá, que este ama. Gajo fez hoje meia dúzia de coisas que normalmente não faz, ou disse, ou reagiu. Deixa-me cá ter inteligência para perceber que faltam 15 dias para ele estar no Coliseu dos Recreios e que ele está com outras coisas na cabeça. E não é a profissão ser mais importante que o meu relacionamento. Mas naqueles 15 dias é. Obviamente que é. Com alguns relacionamentos no currículo. E, sim, nem sempre tive isso. Quando, não, mas quando cá estiveste em 2013, estavas no outro relacionamento, agora tens a Teresa, e aquilo que eu te pergunto, se calhar é uma pergunta um pouco sensível, mas tenho que perguntar isto. Sendo uma pessoa tão romântica, tendo alguns relacionamentos que entretanto terminaram, alguns deles felizmente, todos. Como é que se volta a acreditar no amor? Nunca deixei de acreditar no amor. Nem compreendo isso. Nem percebo essa. Percebo a pergunta, mas não percebo a pergunta. Como é que alguém. O que é isso de deixar de acreditar no amor? Não percebo isso. Por exemplo, eu quando conheci a Teresa estava a milhas e ela também de estar com alguém. A milhas, de pensar isso. E conhecia na quinta-feira e no sábado. Eu não posso contar porque eu vou fazer um espetáculo no Porto e não quero estragar uma surpresa. Sim, sim. Mas conheci na quinta-feira e no sábado peguei ao colo e perguntei se ela queria namorar comigo. Não foi amor. 48 horas. Sim, nunca fiz isso na vida. E estava numa fase em que queria tudo menos namorar ou ter algo. Mas o que é que alimenta o teu lado romântico? Porquê que és assim? Epá, isso deve ter a ver com alguma educação que eu tive e com as influências que eu tenho a nível de música e de cinema, principalmente. Mas não tens receio, no entanto, de... O romantismo está presente em tudo. Dares muito de ti e depois ver algo a determinar. Ah, não há problema, não há stress. Nossa, qual é o problema? Tu estás a falar, é tipo... Uma privacidade. Se pensa que aqueles gajos, aquelas gajas, magoaram-me, agora vou ser uma cabra. Epá, por amor de Deus. Não há paciência para isso. Se queres ser uma cabra, é só uma cabra. Não vais ganhar nada com isso. Um gajo foi cabrão contigo e tu agora vais ao main todas as quintas safar um gajo. Pronto, é só uma cabra. Não vai trazer nada de bom para a tua vida. Não vais vingar nada. Eu acho que... Eu sou sempre aberto, acredito sempre. Se algum dia eu e a Teresa nos pararmos, pá, pronto, é de voltar a acreditar no amor e a Teresa também, com certeza. Eu acho isso uma estupidez, as pessoas levarem demasiado a peito as coisas que lhes acontecem na vida. Tipo, seres despedido ou... A peito no sentido, ou uma gaja terminou contigo. Epá, de forma tão dramática. Epá, sim, não vale a pena. E eu já vivi isso também. Eu já fui, não fui sempre este gajo, não stresses e pensa positivo, e não sei o quê. Já fui muito negativo com tudo. Mas não vale mesmo a pena, é uma estupidez. A Teresa é a tal? Acho que sim, espero que sim. Espero que sim. O que é o que é ser a tal? Espera aí que não se ouviu. O que é ser a tal? Ora bem, o que é ser a tal? Não, aquela pessoa com quem tu queres constituir família, ter o teu primeiro ruizinho... A Teresa tem um problema, que é... Ela depois de se deixar de morangadas e de se despir para revistas, foi tirar a filosofia e pronto. E deu aulas de filosofia e agora está com um programa meio de filosofia e de problemas contemporâneos. Então isto é tudo filosofia. E é muito bom, tudo pode ser debatido com a Teresa. Ah, pois, sim. Isto tudo. Vai ser ótimo. E qualquer teoria que tu tenhas, ela rebate. Uma mulher, qual é, estás tu com as tuas teorias? Aqui não, o quê? Isso pode ser interessante. Sim. Essa teoria pode ser interessante, não é? É um bocadinho assim. Sim, é um bocadinho assim. Não, mas isto foi uma piada, o que é ser a tal. Eu percebi o que é que querias dizer. Sim. É, sim, eu gostava de ser a tal, acho que sim. Acho que temos tudo para que eu seja a tal e ele seja o tal. Embora isso possa querer dizer... Essa questão dos ruizinhos pode complicar um bocado. Pode complicar a... Sim, os ruizinhos. Mas sim, pá, porque isso não está... Mas isso estamos completamente em sintonia nisso também. E isso pode ser um grande problema, pelo qual também já passei na minha vida. Já passei todos os grandes problemas que as mulheres podem dar a um homem, eu já os tive. Já os viviste. Mas um grande problema, falando a sério... Por exemplo, a Teresa diz-me uma coisa muito inteligente às vezes, que ainda bem que tu já... Às vezes conto-lhe, isto fez-me lembrar uma cena que eu passei, ou que me obrigaram a passar, ou que me diziam. E a Teresa diz-me sempre, ainda bem que já viveste isso tudo. E agora compreendes o bem que te fez passar por isso? Sim, na altura não... Claro, mas nem sempre faz bem. Nós temos que saber crescer um bocado com as coisas que vão acontecendo. Há pessoas que ficam sempre bloqueadas e vão sempre fazer as mesmas coisas e depois corre sempre mal. Tipo aquelas mulheres, sabes, que estão sempre naqueles jantares desencalhadas no dia dos namorados, a dizer que não precisam de homens para nada, e depois vão chorar e comer gelado para a casa de banho, no final da noite. Eu estou no jantar ao lado, sim. Essas mulheres não mudaram nada. Esse é o problema, é dos homens. Tiveram oito gajos que o maltrataram. Oito gajos. Oito! Tu não achaste isso estranho? Mas padrão. Pá, nós às vezes temos que achar estranho e dizer, pá, estou a fazer porcaria e ver o que é que... Eu fiz muita porcaria, não é? Eu não tive azar com as mulheres sempre. Tive com algumas e outras fui eu que fiz porcaria. Estamos a 3 minutos de terminar o programa e pergunto-te, para acabar, a liberdade, mais do que um estado de espírito, é uma convicção para a vida? Claro, tem que ser. Tem que ser, eu falo muito nisso agora neste espetáculo e tem que ser. Porque a falta de liberdade representa atraso civilizacional, intelectual, tudo o que tu possas imaginar. Tudo o que é atraso de liberdade representa atraso de conhecimento e pode ser um atraso de dezenas, centenas de anos. Estás preparado para as revistas falarem sobre ti depois deste programa em relação à tua namorada? Por vezes fazem isso em relação a outros convidados. Tudo, desde que se mantenham com dignidade, ou seja, falar de masturbação, dentro dessa onda, eu acho que podemos. Preparem-se para capas com esse género de palavras. Rui, pá, muito obrigado por teres vindo. Nada, pá, obrigado, às conversas de esquina. Foi um prazer realmente ter-te recebido, a ti e à tua namorada. Obrigada. Realmente, tu eras mazinho nos morangos. Ela era a vilã dos morangos. E isso dava-me muita tusa. Fica assim. Foi a conversa de esquina. Bom fim de semana. Estamos juntos, se é para dominar o mundo. Estamos juntos, se for para fazer barulho. Estamos juntos, se é para viver com orgulho. Estamos juntos, a tomar conta do bagulho. Estamos juntos. Estamos juntos, este é para aqueles do primeiro dia. Este é para aqueles com quem eu sorria. Este é para aqueles a quem eu dizia que isto ia ser a minha vida um dia. Ninguém me vê com quem nunca viu, e é com saudades de quem já partiu que olho para quem se ri e riu. Porque hoje eu vou de Cascais ao Rio para fazer barulho nessa track, wow. Para te poder mostrar que tu consegues, wow. Lutar pelo sonho e fazer cash. Então cresce a dominar o mundo com rap, bro. Podem tentar, mas ninguém para. O que nós dissemos já ninguém cala. Palavra é nosso, eu vou levá-la. Quando a rádio não passa, a rua vai traficá-la. Estamos juntos, sempre a dominar o mundo.